de Abreu. Olha esse homem, olha esse bigode, olha essa camisa, olha esse nariz, olha esse cabelo, coisa mais gostosa. Meu sonho de consumo ter na cama. Essa é minha homenagem que eu faço pra Jesus José de Abreu. Obrigado pra todos que escutaram. Tchau.